Gente, Pai do Senhor, aqui é o Paulo Neto e hoje eu vim aqui através desse vídeo para entoar ao Senhor a canção Todavia me alegrarei. Eu espero que você seja abençoado através desse vídeo, assim como esse louvor me abençoou. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito através dessa canção. Canção do meu amigo Samuel Messias. E eu quero pedir para que você, desde já, deixe seu like, comente o que você achou desse vídeo e também se inscreva nesse canal para nós podermos crescer mais ainda em nome de Jesus, tá bom? Tamo junto, vambora! Deus te abençoe, em nome de Jesus.